Controle Salvador, Victor Charles Hotel está em condições visuais, está presente, modifica. Solicita prosseguir visual no 085. A pro ideal é 277. Devido a obras no setor aí, está em coordenação com a infraestrutura. Mais um minutinho, por gentileza. Vitor Charlie Hotel, subo para nível 085. Vitor Charlie Hotel. 085, direto Sierra Nova Mike Juliette. Charlie Hotel. Papa Romeo, Índia Delta Bravo, autorizado a decolar de missão 17, vento 190 graus, 119. Salve, Gano, Médicos. Number 2 on the sector, American 238, stand by. Gol 921 em coordenação com o equipe de solo, reporta para o táxi. Totalmente pronto, Oxa. Está autorizado e forma pro táxi. Bom dia, o Papa Romeu de Lata Brava. Papa Romeu Índia Delta Bravo, controle de Salvador, contato radar na decolagem, sou para o nível 37. Frente para o 370, sem restrição em Delta Bravo. Mídia Brava, Sony 0137. 0137 para Delta Brava. Rapaz, estava indicando, eu estou esperando aqui. Dá para conversar aqui. Só um minuto que eu vou comprar. Ok. Filhete no meu Brasil. Gente. Pushback acionamento triple 5595, está no pátio 3. 5595, coordenação com a equipe de sala e fala pro táxi. Ok, então. Ok, livre pouso então, ou livre frequência então para pouso. Autonomia 2-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1- gente até através do gate 612, igual 1621. Taxi até através do 612, igual 1621. Depois eu falo, vindo na frente. Confirma? Tex follow me, correto? Afirmativo. Direita via Índia, ponto de espera, torre no 83995, ajuste 1018, bom voo, as coxas na 6140. Prossiga seu táxi até o ponto de espera via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre no 83995, ajuste 1018, bom voo, voo número 21. Centralizado Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 1895, com corrente 908, bom 921, bom dia. Não faz sobrevoo em Mato do Sagão? O 355595 vai para o táxi com 64 a bordo, 4 horas de autonomia, Altema Salvador. Gente, até a saída do Pátio 3 autorizado, o 355595. Até a entrada do Pátio 3. Segunda 5 está livre até o ponto de espera da pista 10. Pátio Indial, ponto de espera Torre, no 18.95, ajuste 1018. Bom dia, bom voo. 295, bom dia, até a volta. Autorizado a alinhar e decolar de pistão 10, vento 180 graus, 109. Oi, Salvador, bom dia. Voo no 621, ponto espera da pista 10, pronto. Voo no 621, após rolagem do Airbus da Avianca, Lim, mantenha 10. Após a rolagem do colégio da Avianca, Lim, mantenha 10, voo no 621. Chilete, que é daqui, lá, a frequência do solo em 121, décimo 9. Confirma, chamou no solo? Direto, Quebec, Gilo. Bom dia, informação em curso é óbvio, prossiga. Gente, do 4 para o hangar da Bata. Para fazer essa movimentação, entre em coordenação com a torre no 8.95. Direto, Quebec, Gilo. Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Juliette, Quebec Kilo. Tem que ingressar na Oscar para prosseguir para a interseção, para o pátio da Bata? Confira. Papatango Vista Charlie Hotel, controle. Charlie Hotel, mantenha 085 visual para informação de tráfego e alerta. Chega agora a Recife, frequência 128, decimal 8. 288. Chame 1140, decolado aos 41, chame controle 120, decimal 8. 7208, 6140. Controle, Xené 6140, bom dia. Bom dia, 6140, contato radar direto Fuca, vigilante. Fuca, vigilante. Quilo autorizado, ingresso 17 e prosseguir pela interseção até o hangar da Bata. Reporte ao estacionar. Gol no 621, livre decolagem de Salva 0, vento 0 grau 099. Livre decolagem de Salva 0, gol 1621 em centro. Quanto espera a próxima? 5 Quebec, frequência livre. 08, é o Salo? É o 6428. Quem pode fazer na equipe do Salo 5 América liberar o 78 autorizado, que estiver estacionamento, informa a tarde. Levando a América, emitiu puxa, pode. Na boa tarde, com o 2. Conta de Salvador, gol no 621. 621 da Gol, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância, gol no 621. Direto Leda, no 621. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, pista. Boa tarde. Bom dia. Identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-7. Trip 5595, decolado aos 45, chame controle em 1-2-0-8. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, trip 5595. Trip 5595, 195, bom dia, contato radar, Tubal 200, saída da El. 200, saída da El, possibilidade de voar da El da presente? Pós 2000 pés direto. Salve, Rogano, Mega 338, ready for check. Future taxi, C-holding point, runway 10 via May April, India Alpha, holding point tower, frequency 18.95, QNH 1017. Taxi to the holding point, runway 10 via main apron, India Alpha, tower 118.95. We have QNH 1017 now, American 238. Taxi, o voo na 648, 58 a bordo, alterna Natal, autonomia 2 horas e 27 minutos. 2 horas e quantos minutos? 27. Change taxi autorizado via pátio Indial, ponto de espera, torre 98.95, ajuste na 097 agora, bom voo. Pátio principal Indial, ponto de espera 2.95, obrigado, bom dia. 3.685, obrigado. O controle é o trip 5595? 5595, prossiga. Por gentileza, a possibilidade de voar Coral ou Porto Seguro? Fazendo a contenda. Obrigado. 180 degrees, 08 knots. Copy the wind, clear to line up and take off runway 10 American 238. No 621, me chame Recife agora em 125, 1 alterna 13395. 125, 1 alterna 13395, voo no 621. 648, mantenha o ponto de espera no 0. Mantenha o ponto de espera no 648. 7. 8, após rolagem do Boeing da América, ali mantém 1-0. Após o América de Sara, ali mantém 1-0, bom tempo aqui. American 238, airborne at 53, contact control 120.8. American 238, switching, good day, ma'am. Born and receive the Salvador departure, American 238, switch you 1500 for flight level 340. Good morning, America 238. Climb and maintain level 340, Momo departure. Momo departure, climb to maintain flight level 340, America 238. Gol 1648, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 089. 1648, gostaria de manter a posição mais um minuto devido à categoria de turbulência, de esteira de turbulência da aeronave. Ok, gente, gol 1648. Obrigado. Guardião 05, prossiga. Afirmativo, companheiro. Já foi coordenado com o comandante da base aérea? Afirmativo. Está autorizado a presente a decolagem, informe fora do solo, o vento no 70 graus, 79. Voo 1648, pronto para iniciar. Autorizado no 1648, vento 1970 graus, 89. Iniciando, voo 1648. Salvador, fora do solo, Guardião 05. Guardião 05, afirmativo, vai manter a minha escuta da base aérea de Salvador, manter a minha escuta permanente e para qualquer outra instrução, a gente chama o senhor aqui na sequência, ok? O final da mensagem chegou em 1.1. Para qualquer outra instrução, a gente chama o senhor aqui novamente na frequência 118.95, ok? Mantenha a minha frequência, Guardião 05. Mantenha a sua frequência, 118.95, Guardião 05. Gol 648, decolada 56, melhor controle no 208. 208, gol 648, bom dia. 94 para Fortaleza, informação de Cia Papá, guarda cópia. Prepara a saída Momo Frutti. Momo Frutti. Afirmo. Afirmativo, vai verificar Papá, guarda do cópia. Gol 1094. Luca Caju. Gol 648, subou 370, saída Puka. 350, Puka. 370, Puka. 370, Puka. Sou 4207, desça para 2000 pés, 2017 permanece, livre LS X-Ray. 2017, LS X-Ray com a 207. Patrulha 03, chame torre em 1 no 895. Patrulha 03, Salvador. Na sua escuta. Chame torre em 1 no 895. 118, 95, Iraque. Torre Salvador, eu patrulha 03. Patrulha 03, a intenção é pouso direto no pátio do GRS? Afirmativo, nesse momento na posição rota perto. Gente, reporte na final para o Graero, patrulha 03, KNH 1017. Reportar na final, grato 03. America 238, climb in maintain level 300 restrict. Climb to maintain flight level 300, America 238. Desça 3198, desça para 2000 pés, 2017, livre LS X-Ray. 2000, desce direto, livre LS X-Ray, tá 3198. Backup 12545. Good day. 12685, America 238. Good day, sir. C5595, chame Recife em 1251, alterna 1-3395. 251-3395. Azul estabilizado, visual com a pista. Afirmativo, estabilizou a visual nesse momento. Ok, chame torre em 1-1-895, tem um bom dia. 1895, azul 4207. Meu patrulha 03. Francinha. Já visual na final para o local de pouso para o Gaia. Patrulha 03, mantém o setor e aguarda autorização. Eu tenho uma aeronave em aproximação para pouso para 10, ok? Ciente, mantendo o setor, patrulha 03. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4207, final de 5 milhas, baixou e travou. Azul 4207, muito bom dia, check trem livre, pouso na 10. O vento está de 190 graus com 9 nós. Para informação, eu tenho dois helicópteros no setor norte. Na aproximação para 17, eu tenho um Bravo Hotel 07, patrulha. E próximo ao pátio militar, um Guardião 05, que vai ficar na minha escuta e não interfere com a sua aproximação, ok? Tem livre pouso na 10. Tentativo pouso 4207. Guardião 05, na escuta? Na escuta, está visual com a aeronave no final, está chegando aqui um pouco, afastando um pouco da pista. Muito obrigada. Tem número 2 para a copa agora, então 31 no 91. Vai se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo, prosseguindo direto para a parte do GRE. 502, patrulha 03. Oscar Golf Papá, muito bom dia, contato radar, momento 8 milhas para a posição coral, vai voar na proa de maio para a chegada marinha, portar para a descida. LS X-Ray para a pista 1-0. Pessoa de pouso na 1-0 ou na 1-7? Patrulha 03 prossegue direto parte do GRAER, o vento é de 190 graus com 99, reporte no solo controlado. Camará no solo controlado, patrulha 03. 94, copia. Copia, 1094, sem chamar. Está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370. Decola pistão na zero, primeira curva à esquerda, após a decolagem. Cumpre perfil Momo, transição frontis. Intercepta Pezulu 19, após Bangu e após prossegue conforme a rota do plano apresentado. Acena no transponder 5503, controle Salvador 120, decimal 80. 4207, Sola 04, livre à direita 121, decimal 9. Decola pista no zero, curva esquerda no perfil da saída Momotan, transição Frotti, transponder 5503 e o controle Salvador, em 1208, gol 1094. Confirmando a transponder? 5503. Já correto, em forma pronta, flashback, acionamento. Camarada, quando pronto, 1094. Romeu Golf. Prossiga para o solo, informação em curso é papá. Confirma o nível 0-0-2-0-0. 2-0-0, número 2 para a cópia guarda, o Romeu Golf. Confirmando o pátio 5. Azul 4207, consiga seu táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Gente, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, 4207. 3191, copia. Tá com a 3191. 3191 autorizado, Galeão, nível de voo 340. Decola pistão 1-0, curva direita após a decolagem. Cumpre o perfil da Eolida após voa Motiva. Intercepta Pezulu 1-0 após SMAP, DCT Lúvito e após conforme a rota do plano apresentado. Aciona o transponder 5506, controle 120, decimal 80. Após o Motiva, então, intercepta aeroguerra 1-0, até SMAP, direto no último. Aeroporto São Paulo, eu transponder 5506, controle 120 de mão 8, descendo 9 horas, está na posição. Sim, Centrais 198, confirmando a posição, pode ler, é motiva, quem motiva? Pode ler, é motiva. 3198. Ok, comitacionamento correto, informação, se estiver acionamento. Solo Gol 1094, para o pushback de acionamento. 1094, aguarda. Aguarda, 1094. Azul 4207, ingresso a Juliette para o portão 9, fique atento ao follow-me através do gate 8. Ingresso a Juliette, aguarda o follow-me para a posição 9. 4207, azul, traço, bom dia, bom trabalho. Leste da 1-0, sobrevoando a cabeceira 17. Fique atento ao guardião 09 que está taxiando também no Graé. E aeronave em aproximação na 10, ok? Consciente, está autorizado a aproximar? Opa. Autorizado, venta de 1-0 graus com 8-9. 0-5, obrigado. One-five-six-one, Skok ID, cleared my arrival, descent to 050, heading in taxi position. Próximo, cópia. Autorizado, Terra 9M Índia, Charlie, nível de voo 220, plano Yankee, da coluna 7, curva esquerda, o perfil Momo, após para sair conforme a rota do plano apresentado. A Tiana transponde 5475, controle Salvador 120, decimal 80. 050, parte do breve. 170 com 8 ao vento, me chamando solo controlado, é de 104. Acabando o solo, estabilizado o arco, guarda o arco. Tudo bem? Confirma? Quatro a bordo, sente na presente, torre no 8, decimal 95, ajuste na 0, na 7. Depressionar, chame quando pronto, para o táxi, segundo o valor. Coluna 094, em coordenação com o grupo de solo, informa para o táxi. Coordenação está autorizada, chamada táxi, no 094. ...3198 no solo 09, livre à direita no 21, decimal 9. Direito 219, está 2198. Linha 03, na escuta? Tente mais me transponder, por gentileza. ...864, bom dia, identifique, chegada Mari, desça ao 060. Vou ir na Pro de Mari, na presente. Pro de Mari, 060, 864. Segue corredor Axé até? Bom dia, Dom 3198, táxi autorizado via Alfa Kilo, corrigindo, Alfa Juliette para posição número 3. Alfa Juliette para posição número 3. Bom dia, Dom 3198. Gol no 864, de 12 para 250, está seguindo o tráfego da companhia. Só posto de 12 horas, 15 milhas, porém já está em processo de redução. Estamos aqui no 91, no 21, está pronto para processar. Pois não, 25, está pronto para processar. Tem 3191, mantenha a posição em aguardo. Mantendo. Assistente, 2109-57 para seguir pela área gramada, sem interferir, tem uma aeronave aeromédica decolando a 17. Assistente, vai então da presente decolar, comprou do farol de Capão, venta de 170 graus, com nós e nós, guardião 09. Roger. Falou Salvador, gol no 094 para o táxi, 970 bordo, com 340 de autonomia alternativa. 0082, identifique, chegada a Mari, Vitor 0, 70 para de Mari. 18 decimal 95, ajuste no 097, atentando o aparqueamento do Airbus da Stan na posição número 3. Secretário de Apache, GF. E no ponto de espera, uma chama 2895. Em coordenação com a equipe de solo, informa para o táxi. Coordenação está autorizada, puxa acionamento e informa para o táxi. 3091. Colou os A2, guardião. Andamos controlando 2 A2, 8 graus. Bom dia. Colagem da 17, venta de 160 graus com 8 nós, mantém proa até 2000. E 500 pés para o CAB. Torre Salvador, voo no 094, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Voo no 094, mantém o ponto de espera em aguarde. Vai manter o ponto de espera no 094. Então, reporte no. Visual colocar de pouso, pode ir direto. Ah, agradeço a colaboração, reportará direto, guardião 09. Avião aqui, está sempre visual coronado. Não, regressando ao Interlago, o corredor Interlago, Índio Lago Beral. 7, reporte na rotatória, Índio Novembro. Reporte na rotatória, Índio Lago Beral. Quer falar de Romeu Golf? Aí, Romeu Golf, aqui na decolagem. Romeu Golf decolou agora, zona 4, controle 120, decimal 8. 8, torre, capa, bom dia. Controle, pô, Papa Romeu, Romeu Golf, aeromédico, passou 2000, com vai na esquerda, na Momo. Romeu Golf, tome pro de Momo na presente, subindo para o 220. Proa de mão para o 220. É, se possível, solicita a proa direta do destino, senhor. Será a 318. 318, ok. Após o cruzamento do campo, o senhor pode tomar a proa de direita. Já após o cruzamento, proa direta de direita, meu negócio. Vou dar o guardião 09 visual com o local de pouso. Guardião 09, sente frequência livre, até volta. Livre, até volta, grato. One, 2 and 13, 0 6 0, down to 0 5 0. 1561, descent to 2000 feet, altimeter side 1017, clear the last X-ray. Down to 2000, 1017, clear ILS. O Oscar Golf Papá atende tráfego 9 horas, 6 milhas e meia, rumo nordeste, cruzando a centena para o 060, Boeing 738 da Gol. Entra. Uno 094, livre decolagem da Uno 0, vento é de... Desconsidera, mantém a posição em aguardo. 094, mantém a posição. Uno 094 vai decolar mantendo proa, aguardando a autorização do controle. Livre decolagem da 10, o vento é de 180 graus com 7 nós. Livre decolagem, após manter a proa, tem o contato com o controle, voo no 094. Bem, ainda ponto de espera, torre na noite, decimal 95, ajuste no 097. 5, 95, ponto de espera, 0398. Poderia confirmar o POB, por gentileza, e a alternativa? POB de 9.500, alternativa Brasília, autonomia 4 horas e 20. Quem entende, obrigada, bom voo. 295, Alfa Beralfa. Sou Salvador, Papa Almeida, November Alfa, tá na porra da rotatória, tem visual com o campo. 21 November Alfa, prossegue final da 97, reporte terceira milha. Reporte terceira milha em November Alfa. 060-864. O 864, mantém o 060 como número 2 na aproximação. Vai manter. Golf Papá, vetor para sequenciamento, curva agora à esquerda para o ADEX 010, limite ao localizador. 094, decolou Juno 8, controle 120, decimal 8. Controle 208, voo no 094. 17. Eitato da sua 2834. Controle de Salvador, bom dia, voo no 094, decolou, mantém a proa. Autorizando 1.610. 094, sub, mantém o 370, após 3.000 pés, voe Momo. Após 3.000 pés, voa Momo, subindo ao 370, voo no 094. Estão no zero. Voo no 094, solicitação do centro, oi na proa de Bangu. Proa de Bangu, voo no 094. A 3191 tem nível de decolagem da 10, já foi de 970 graus com 8 graus. Go 156 on localizer, runway inside. Roger, go 1561, call Salvador Tower, 118.95, good day. 1895, thanks a lot. Go no 864, está livre LSX-ray, reduz para 189. Está livre, chave estabilizada, 842. Azul 482, desça para o 060, reduza para 200 nós. 060, descendo para 2009, sub 4082. 561. 1561, good morning. Call Mel to America, land gear down and locked. Okay, down and locked, clear to land, go 1561. Not a clear, sir. Call Mel to America, land gear down and locked, it's send back, clear to land. Okay, down and locked, now follow back on auto mark. Controle 108. 208, obrigado, boa tarde. O Delta Alpha está 3 milhas afastado, visual com a aeronave e aproximação da 10. Tem condição de executar um 360 na 3 milhas da 17? Sim, Charlie, mantém espera então a 3 milhas da 107 com curvas pela esquerda, aguardando autorização para reinterceptar o sinal da 107. Para informação, tem o sequenciamento de 3 aeronaves para pouso na 10, ok? Ciente das aeronaves, já mantém espera com curvas à esquerda, 3 milhas da cabeceira 107, zona de grau. 1561, auto marker. Índia November Alpha, corrigindo curvas pela direita, ok? No final da 107. Direita, Índia November Alpha. Go 1561, have in sight, clear to land the runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Clear to land, 1561. 4082, desça para 2000 pés, wind 17 mmHf, livre LS X-ray. A 2000 pés, 17, livre o X-ray, azul 4082. Papá Tango Oscar, Golfo Papá, desça para 2000 pés, 1017, vou na Prodiduna para o LS X-ray. 2000 pés, direita azul para o LS X-ray, Golfo Papá. Romeu e Juliette Romeu, muito bom dia, prossiga para o controle. Conhece os corredores visuais de Salvador? Passando sim para baixo, travou 864. Maravilha, o Romeu e Juliette. Romeu, pode voar na proa de caixa prego e reportar para a descida. Aguarda. Romeu, Romeu, Golfo, prossiga. Afirmativo, 12685, alterno 2545, então, boa tarde. Vinte November Alpha, na escuta? Consigo, Vinte November Alpha. Visual contra a figura na final da 10. Boeing 737-800. Confirma? Visual com tráfego da Gol, um Boeing 737-800 na final da 10. Afirma, visual com Gol. Vai se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo, ok? Faça um 360 curto, repórter se interceptando na final da 10. Vai fazer um 360 curto e vai interceptar a final da 7, em Deus liberal. Gol no 561, no solo 24, livre à direita no 219. Livre à direita no 219. 1561. Gol no 864, check train, livre pouso na 10, venta de 150 graus com 89. Livre pouso na 10, 864, baixado. 209, gol no monumento. 7 final no 7, aguardando instruções, de Deus do Drão. Summer of Ground. Go, 1561, back in Alpha. 1-1, decimal 9, go. 1-1-9. O 3191, vamos tentar a coordenação com o centro. Pode confirmar a posição? Fuxo, bridge. Ok, aguarde a coordenação. Aguarda. Estabilizou no ILS, azul, 4082. Azul 4082, chame Torre 1 no 895, bom dia. Torre 1 no 895, Azul 4082. Ou no 864, solo 25, livre à direita 121, decimal 9. 1219, 864. Torre Salvador, Azul 4082, família do externo, baixado e travado. Gente, 4082, tráfego avistado, vento 160 graus, 8 nós. Continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Formação de tráfego, Charlie 150, Cezinha curta, final pista no 7. Não interferirá na sua aproximação, aguarde, pistaria. Gente, do tráfego, 4082. Papa Tango, Oscar Golfo Papa, reporte marcador externo. Aguarda a liberação para o pouso. O tráfego tem um trem fixo, cara. Reporte externo checado de fábrica. Checado de fábrica. fábrica, reportando no inferno, lá pra vamos papar. Zulu 4082, checado trem, pistão 0, pouso autorizado. Vento é sul, 8 nós. Altímetro no 07, pouso autorizado. Pouso autorizado não no 0, para Zulu 4082. Papá Romeo, Índio November Alfa, solo aos 27, autorizado 180, reporte liberando o pista no 7, via Oscar para o pátio 4, atento a obras naquele pátio, seguindo instruções do fiscal do pátio 4. São 3191, chame Recife, agora em 1251, terno 13395, ponte. Recife 1-3395-3191, obrigado. Recife 55, bom dia, identifique, chegada Mari, desça ao 050, vai voar na Broad de Itapê. A cidade está a seu critério. Sente, continua agora pista livre, papá. Aguardando pista livre. Azul 402, solo 29, libera direito, chame solo 1219. Liberando direito, chama solo 219, azul 402. Ah, tá ok, então. Obrigado. O azul 4082, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão de número 8. É Alfa Juliette para o portão 8, azul Papá, tem pista livre para o Papá, Oscar, Golf, Papá. Golf, Papá.